Portal do Arrocha. Vai, pra mim foi fácil, já sei como resolver. Simplificar um jeito de te esquecer. Até que foi fácil, eu tô legal assim. Mas quem eu tô querendo mesmo enganar? Fica difícil, até chato de evitar. Sentir o fogo seu se misturar com o meu. Vamos levar junto essa briga lá pro quarto. Coloca ela pra dormir e puxa outro papo. Aí tem jeito, não tem, eu e você, meu bem. Já sei o resultado. Briga lá pro quarto, coloca ela pra dormir e puxa outro papo. Aí tem jeito, não tem, eu e você, meu bem. Já sei o resultado. Meu lençol dobrado já pra todo bagunçado. O seu cheiro no